Não desperdice, pois você nasceu para ser feliz. Conscientize-se que a verdadeira felicidade está em ver. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar. Estenda sua mão, compartilhe, sorria, abrace. A felicidade é um perfume que você não pode passar aos outros sem que o cheiro fique um pouco em suas mãos. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. Com essa mensagem, a Rádio Guarita de Coronel Bicaco, AM1430, ZYK366, inicia a sua programação. Fique ligado na Rádio Guarita. Bom dia! Muito bom dia! Estamos iniciando a programação da sua Rádio Guarita nesta manhã de domingo, iniciando mais um Domingo na Roça, aqui nos 1430, até às 7 horas da manhã. A música sertaneja é destaque no Domingo na Roça. O Ibope confirma. Em todos os bairros de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul. Em toda a região. Só ouvem uma rádio. Rádio Guarita AM. Seja feliz, seja Guarita. Sintoniza M1430. Estamos também no radioguarita.com.br. A partir de agora, Campo e Cidade, aqui na Rádio Guarita. Os sucessos da música sertaneja, de bandinha e gauchesca. Apresentação, Patrick Pianesso. É o Campo e Cidade. Agora sim. Ei. Oi, tudo bem? E aí? Ao vivo mais uma vez para você, pela M1430. Quarta-feira, mais uma vez uma quarta-feira quente, né, gente? Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde de trabalho para você que está sempre sintonizado na Rádio Guarita. A gente traz aqui muita música no Campo Cidade, né? São três gêneros para você curtir aí. Fica ligado. Acompanhe todo domingo das 9 horas às 10 horas da manhã aqui na Rádio Guarita, a Santa Missa Dominical, no oferecimento Marcenaria Farezin, de João Pedro Farezin e família, Antônio e Sinaide Seber e família, Antônio e Isabel Barbosa e o filho Rafael Barbosa da Vila Diniz, Gilberto, Jussemara e Dalita Maldaner em sítio Bresolim, Enio, Alciva e Dejanira de la Flora em sítio De Michele. Mecânica do Ney e família, mecânica pesada. Orlando, assador do Rio Grande, fabricante de cabo de facas. Dona Neuci, Maria Regina e João Carlos Salete. Odete, Terezinha, Rotili, Tamioso e família. Zé Campos e esposa Elidir, do bairro Santa Maria. Seja cliente Solar RS e economize até 95% na sua conta de energia elétrica. Do projeto à instalação, a Solar RS dispõe de tecnologia de ponta em módulos e inversores, dando a eficiência e a qualidade na sua usina própria de energia solar. Setor de engenharia próprio, elaboração e agilidade de projetos e instalação com equipe profissional. Linhas de crédito nas instituições financeiras, com juros especiais para geração de energia solar. Projeto e orçamento sem custo. Fale conosco através do fone e WhatsApp 55 2010 3040. A Eletrônica Instel trabalha com sistemas de alarmes, cercas elétricas, centrais de telefone, vídeo, porteiro eletrônico, controle de acesso, câmeras e muito mais. A Eletrônica Instel trabalha com manutenção de computadores, formatação e instalação. Conheça as promoções da Sky. Confira também a novidade para você ter a sua parabólica na RBS TV. Melhor qualidade em som e imagem. Entre em contato agora mesmo na rua Dom João Becker, 290, Centro de Três Passos. Telefone 3522-8316 e 3522-1081. Telefone WhatsApp 55 984 23 1082. Eletrônica Instel.